fecha até que é um chá de café que eu gosto. Naquela semana tomar chá fé foi um vício. Andréia na estreia, o segundo dia meus laços de fita. Sente a pouco embora, choque rosa é cor bonita. E Ana porque parece uma cigana da ilha. Sussurrou, seja bem-vindo ao meu ouvido. Na primeira noite, quando nós chegamos no hospício, Ilaí, o que quis me ver e foi lá no hospício. Salete, fecha até que é um chá de café que eu gosto. E naquela semana tomar chá fé foi um vício. Choque rosa é cor bonita.